47 cruzando a com a gente, estão no 0, entra no 20 grau 09. Além de ser dono 0, posição 3437. Chegando a 213, chame centro Recife, frequência no 23135, alterna no 23, décima altura. 23135, alternando 230, acionando 6213, boa tarde. Alterna no 23, décima 80. 23280, 6213, boa tarde. Boa tarde. 6413, eu escuro inicialmente. Sim, passa a 63? Vou direto coral inicialmente. Coral, obrigado. Trolley, boa tarde, até 3437. 3437, boa tarde, contato na DAS, Brasil saída Arvoruna, nível 360. Arvoruna 360, 3437. Restrição para 2.10, ajuste no 08, cancelada a restrição de nível, hein, Gabi? 2.10.08, cancelada a restrição de nível, hein, Gabi? Eleva da presente, 347. Autorizado, Eleva. Graça, Eleva da prova, 347. 2.10.09. Beleza, Lógico, vou 2.10.07. Indicado. Indicado com 250. Então 3204, redução 2409. Tudo homem, lógica, 2 ataques, você pode ponto de espera. Então, meu Wolf, para o cruzamento do campo, chama de Salvador, frequência 18, decimal 95. A chamada 1, eu sou o meu. 6-0, decimal 8. 6-0, obrigado, conta mais. Corre, Papa Romeu, até o meu Wolf. Papa Romeu, até o meu Wolf, da presente, cruzado o cruzamento do eixo da de aproximação, pistão a 0, reporte para pouso na remata. Reportará para pouso, não é mais, autorizado cruzamento até o calor. Por 2000 pés, pode aprovação, vou 2067. Não vai manter saindo, vou 2067. Não vai ver. Alfa Golf Kilo. Se aposta na taxa do papá para o cruzamento Alfa Golf Kilo. Autorizado o final do procedimento em ELR 7-3, forma estabilizada. Acordarai estabilizado o procedimento em ELR 7-3, assistindo o dano. São 3804, vista para prisma, tá? Isso, cancelada a instrução de nível em IPAC, ajuste no 01. Deixa o filo Romeo Oscar, vento de 130 graus, 10 nós, cruzado ecológico, pistão 7. Na tráfego do portal no setor, ajuste ao tímpano 08, passo solo controlado. Portal Romeo Golf na escuta. As contas já avisou alguns animais. Esse não é tráfego do portal no setor, passo solo controlado. Portal solo controlado agora. Preso controle de lento e submetido a controle de coral. Silo Romeo Oscar, decolado aos 4-4. Chame o controle agora no 20 decimal 8 via correio da chefe. 1208 é o controle, o Silo Romeo Oscar. Controle Salvador, opa, passando o Silo Romeo Oscar. Apatando o Silo Romeo Oscar, mantenha sem regras de voo visual, número 6, cobra chefe. Como faz da chefe, Silo Romeo Oscar. 3437, chame o centro de Cifre, frequência 98 decimal 8, alterna 135 decimal 3. 3883, 3437, graça boa. Coordena com o centro na frequência 12835, alterna 123, decimal 80. 2835. E a alternativa 13380. Centro 463, serviço Barão Cerrado 56 milha, cidade de Salvador, chame o controle de alta frequência no 20 decimal. 304, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 3204, boa tarde. Essa frequência livre para a autocoordenação com os tráfegos locais, no atraso do conhecido do controle de aeroporto. Com uma livrada no 21 do Himalaia. Nível 29, 3378. Tatan 3804, tudo igual pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 089. Pouso no 0, 3804. 771, contato radar 58 mil sudoeste de Salvador. Mantenha a proa de Bonneve, você mantém 4 mil pés. Ajuste uma 017, velocidade 30. Até uma chuva curta, a análise do colapso está no zero, vento no 20 graus, 10 norte. 2712 para 2112. 105 direto destino, ótimo que eu. Sim, já estou aqui, eu estou no instrumento que eu falo 1606, mas eu tenho a grilha visual, nível 05 final. Negativo, 1605 já. 1605, sim, já estou aqui, lavada para a direto de Vitória da Conquista. É, nível de 1605 visual, aguardando, ótimo que eu. Se você chamar de pouso em conquista, ótica 2 quilos. Altura 720, tá? Ótica 2 quilos. 720, sim, copiado. Obrigado, ingresso, segue o final, chefe, próximo ano do seu decolagem. Número 03, cruzado, ingresso, pista no zero, a linha e mantém. Projeto, atualizado, ingresso, para a linha e mantém na 10, 2013. 171, tô com o Mateia Broa 037 aí nessa Broa, intercepta. Estima Azul 2771. Estima Centro 037, limite localizadora, longe, último vetor para interceptar. Tá ciente, vamos até a Broa 037, aí o limite localizador Azul 2771. Após decolagem, mantenha a reta até 3.000 pés, devido à sua exceção no controle, pode passar em fechou da bola. Ok, está livre de decolagem? Livre de decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, no zero mais, no 20 no 3. Ok, após decolagem, mantém 3.000 pés, contato controle, com 20 no 3. Thank you. direto Eletro. Eletro, 2013. Começando o fiel assistente na sua frequência do controle da futura reportar a frequência livre. Na 2:46 para interceptar o localizador, com direita para o 050, forma estabilizada. Direita 050, postura estabilizada, planeta 2:46. No 44, você mantém o 080 via chegada bom mais de 1, ajuste no 017. Autorizado via chegada para mais de uma, você mantém nível 080, redução de velocidade para 2509. E o vídeo deixa no final sua condição 119 decimal 8. 119 decimal 8, pode confirmar? Confirmo, 119 decimal 8. 198, né, para o desenho. 1256, chame final, sonda bem frequência 119.8. 198, bom, tá aí. Brasil Salvador, voo no 255. Pela 255, prossiga para 4.6, após pelo. Investida para 2.6, ajuste 907, reporte estabilizado no localizador. Descida até 4.000 e pelo está autorizado para segmento ILS, bom 2.5. Tem a 320, mantém nível 0, 5 0. 0, 5 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Inicia a redução, a número 2 na aproximação, vai seguir depois 3.8, vai para frente a 7.8 milhas. Já iniciou a redução, boa tarde. Reduza para 1209. Já mantendo 780, bom 255. 255, segue para ser utilizado agora na final. Está a 625 para frente, com o número 0 de graus. É, estou bom no 255. Agora reduzindo com 780 e reduzindo. O bom no 255, reporte estabilizado e lança de frente. Pode parar. Planeta 2:6, chama a Terra, sequência 1-1-8, décima 9-5. 1-1-8-9-5? Afirmo, bom pouso. E bom trabalho, Planeta. Patrulha Salvador, Xenem 1-4-1, uma boa tarde. Xenem 1-4-1, boa tarde, precisa de velocidade até 4.000 pés, o lixo no 0-7. Dia, até 4.000, Xenem 1-4-1, uma boa tarde. 36, boa tarde, tráfego avistado, Pinigal no 097, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus com 10 nós no Xenia 6226. Pouso na pistão no 0, Xenia 6226. No 017, mantendo a prova de Itália. Na minha 315, visto mantendo nível 080 via chegada a mãe, juiz, no 017, posição para 2509. S0080, reduzindo para 250, na minha 315. Na minha 320, chame sinal cavador frequência 199,8. 199,8, chame na minha 320, posso contar. Boa tarde, sinal salvador, chame na minha 320, vai 50,50. Linha 6320, reduza para 2209, deixa para nível de voo 050. Reduzindo 219, 050, chame na minha 320. Linha 6141, deixa para 2000 pés, autorizado Electric Express, repasse estabilizado. 2000, autorizado LSX, foi autorizado, chame na minha. Volo 255, chama torre, frequência 198, do sinal 95. 295, bom, 295. Preparar a coordenação, informação de voo alerta, concentra na frequência 198, do sinal 8, e alterna 135, do sinal 3. Boa tarde, tráfego avistado, Kenegão no 017, número 2 para pouso, continua a aproximação, a porta de pista livre, volo 255. É, você vai dar para falar, volo 255. Libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo na frequência 121, decimal 9. 219, Xanemé 26. 6320, Xanemé, pode prosseguir na pista. Xanemé 320, desça para 3000 pés, registro no 017. 3000 pés, 17, Xanemé 26. Uno 255, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 12, correção 120 graus com 119. 7, abaixado travado, deve pousar no 1, bom 2. Azul 4422, número 5 na aproximação, inicia a missão para 2309. Como sudeste passando 3.000 pés em descida com 0 de grau de pico. Reduzindo 180 nós, na minha 3, 2. Entrando no 44, cancelado de restrição de altitude. 7, 3, 4, 4. Na 320, desça para 2000 pés, autorizado Electric 2, pistão 0, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado de Electric X-Ray, vai reportar estabilizado. É 3000. Leme 141, estabilizou? Totalmente estabilizado, Tereza, chama Leme 141. Leme 141, chama a torre, frequência 118, do sumar 95. 1895, vai chamar o Xanel 114. Xanel 6320, isso é redução para velocidade de aproximação. O tráfego se prossegue da companhia com 130 de grau de pica, 5 mil na sua frente. Sempre reduzindo, 6320. O Xanel 141, boa tarde. Tráfego do estado, Kenegal no 07, continua a aproximação. Aguarde pista livre, Xanel 141. E aí, que prossegue a situação, aguardando pista livre, Xanel 141. Xanel 141, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus com 11 nós, Kenegal no 07. Livre pouso, pista no zero, Xanel 141. 315, décima TN, voo 060. 060, 63, 16. Desde 44, desça para 2000 pés, ajuste no 07, reduza para 1809, autorizado a leste de a parte estabilizada. Autorizado, reduzindo na 344. Chame o sinal para a frequência 1-9-8-1-8. 19-8-4-4-2-2, boa tarde. Boa tarde, eu sou 4-4-2-2, cruzando 0-8-0 para 0-8-0. 4-2-2, desça para 3.000 pés, ajuste no 0-7. Para 3.000, ajuste no 07, 4-4-2-2. 4-4-2-2, para final ILS, na direita para o 060, que passa a estabilizar. Cruzando na direita, 060, 4-4-2-2, não é muito estabilizado. Estabilizado é ILS 6320, será? Você na 6320, chama a torre frequência 118, do sinal 95. 1-9-8-9-5, obrigado, bom trabalho, Mestre. Cruzando 44, início de redução para aproximação, segue tráfego de 5.5 milhas na sua frente, com 130 de grau. Cruzando 5, reautorizar a descida para 4.2. Autorizar a descida para 4.000 com 1.0.7, confirma? Ah, estou no 0.7. 0.7, ok, é 3, não confirma. Xanel 6320, passou o marcador externo embaixo para baixo. Xanel 6320, boa tarde, tráfego avistado, Kenegal no 0.7, continue a expansão número 2 para pouso em Salvador, informa ali pista livre, senhor. E aguardando pista livre, 6320. Xanel 141 no solo 35, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121.9. Libera a próxima direita, 219, apoia, Xanel 141. 2109, 396. Lema 315, chame sinal Salvador, frequência 119.8. 119.8, Lema 315. Xanel 320, pista liberada, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus com 109. Pouso de pouso, pistão no zero, está embaixo travado, chané 6320. 2009. Descendo para 200 nós, o 6315. Descendo para 2000, confirma?